Zero Taxi Alfa, Kilo 43, atento ao final do setor. Alfa, Kilo 43, total 9990. Juliette Romeu. Vai, Juliette Romeu, prossiga. Decolada da 97, senhora, vai ingressar na linha litoral sul. 500 pés na escuta permanente. 7. 167. Livrando pátio e índio, após um cebucho. Me desculpa, mas eu não entendi, senhor. Tá um ruído de fundo. É pra mim aguardar o quê? 767 de virar o pátio via Índia, após o início do posto 357. Tive 55 no pátio, ele mantém cabeceira ou não zero? Pego no 4, vai alinhar na pista. Levo Kilo Whisky, autorizado táxi até a interseção da 17, reponte pronto. Fique atento ao Charlie 150, que vai para o ponto de espera. Sobe. 02. Início táxi de Alfa, ponte para todos, 862, que ligou no 017, vai para sacar no 932. De Alfa. 186-1097. Apta 9832. 3153 após 767, agora autorizado. Espero que é portátil. Não, então 3153, queria apenas uma confirmação. Após Leda, voa Bridge ou Bidev? Bridge. Ok, obrigado. Salvador é o gol 897 para pushback estacionamento, está na remota. Autorizado, espero que será portátil. Gol 897. Chamar para o táxi, gol 87. 360, sai da arma, gol 715. Dragão? Oi! Farinha? Daqui a pouco! Autorizado decolagem, pistão 10, vento 100 graus, 092. Para a senhora colar 5-5 no 4. Pode passar, a gente pode iniciar o pushback, está aqui no 4? Afirma, do 3-5-7. Ah, obrigado. E obrigado, voa na 607. Poderia voar a Apo, Pogão 715? Autorizado. A Apo, Pogão 715. Controle Alfa, papapá, Mike Leste Chamel, passou através do Parque de Pitão Sul, seu autorizado, ingresso na Avenida Paralela. O Mike Juliette Romeu, após o azul 4208, o pouso do azul 4208 será autorizado a Paralela. Ok, já foi superado pelo tráfego, Mike Leste Romeu. Sente. 5516, Conda 4, decolada 06, chame controle 1208. 208. Azul 4208, check-trem, autorizado pouso, pistão 10, vento 1009, grau 092. Baixado, checado, azul 4208. 5514, contato radar 130, sai da Conde, já presente o Conde. Está presente Conde, 5514. Salvador, bom dia, Papai Romeu Juliette, Tchau. Papai Romeu Juliette, Charlie, controle, prossiga. Vai passar coral aqui, tá uma milha, solicitando, tá com informação quilo, solicitando início de descida na proa, se possível, de caixa prévia, de Vera Cruz, ali. Gente, o Vitor, Juliette Vitor Charlie, desça para 1.500 pés, mantendo a referência de usuários, ajuste no 097, reporte ingressando no corredor Vera Cruz. Para 1.500. Reportará ingressando os corredores, Papai Romeu Juliette, Vitor Charlie. Rua 1642, chame Recife, 2685, alternado 12545. 2685, 2545, 1642, bom dia. Para o táxi. 3517, táxi mundial, ponte para todos, 862, que é o 097, que vem o PB, autonomia. Via Alfa, ponte espera, 3118, 6214, 3517. Ponte PB, autonomia, 357. Dia de decolagem, 1-0, 3-0, 9-0, 0-0, 8-9. Dia de decolagem, 1-0, ato 9-8-3-2. 208, livrou na sua escuta. Via Alfa, ponte estivesse com 208. Luiz, que ali mantém cabeceira ou não sai? Se estivesse. Quem via Alfa, reportará no São José com 208. 35 não sai, ali mantém cabeceira ou não zero? Ali mantém na 10, 35 não sai. Ligou no 715, pode voar, é essa? Autorizado. Gato! 90 Alfa decolada, 210, chame controle, 120, decimal 8. Chama controle, 120, decimal 8. 9832, decolada, 111, chame controle, 120, decimal 8. 208, boa, 932. Controle Salvador, bom dia, pista 9832. Pista 9832, contato radar, sobe para o 390, sai da PUCA. 390 na PUCA, 9832. 90 Bravo, 109, fica atento, aeronave de mesmas performance que decolou da 17. Puta 3. 153 Barra. Quando meu pé, corredor axé, reporta no farol da Barra, Índia Novender Alfa. Leite azul 4208. Tá 3153, mantém a posição agora de busca, hein? Azul 4208, Juliette, posição 03. Juliette 03, 08. 090 graus, 109. 57. Luiz, que decolado, 112, chame controle, 120, decimal 8. Bom, 1897, ali mantém cabeceira 10. Ali eu mantenho o gol 897, com a pista no 0. Tá chamando 3153, senhor? Assim, confirmando, reportou pronto há um tempo, tá livre para inspeccionar. Contato 3153. Ah, mas ele não tá pronto ainda não. Mas eu informo aqui, ó. Pois é. Tá, Tangura, Luiz, que no meu pé, corredor Xerra, reporte fora da barra. Banana Zero. To Recife, Red Cop. Banana 80 has information kilo ready to copy. Left 370 to Recife, fire pro Whisk 8. At the copper now, zero left turn, Puka departure. And Kazuchu transition. Departure control 120.8, Scott 5071. American 980, clear to Recife, flight level 370. Uniform Whiskey 28, Puka departure, Rakaju transition 120.8, 5071. Upper Whisk 58, report to push and set up American 980. Okay, yeah, it's Upper Whiskey 58, and we'll report ready to push American 980. Tá, 3597, contato radar, 380, sai da água. 3597. Oito nove sete, autorizador decolagem, pistão no zero, vento 1 no 0, grau 08 nós. Livre decolagem para o 897 da pista no zero, obrigado. Será que o TAN 3597 pode aprovar a Elefa? Autorizado. Obrigado. Claro, 00071315 a bordo, chamando Brasília ao 1152, 35, o TAN Mike Lobo. Controle Salvador, bom dia, algum 897 decolado, pista no zero? 1897, contato radar 360, saída da EL, após 2000, Cruz-Lida. Ah, afirmativo, tá, sessão 360, após 2000, Cruz-Lida. APSA 9832, chame Recife, 2085, alternado no 2545. 2085, 2545, 9832. 13597, chame Recife 1288, alternada no 260. 81260, muito obrigado. Índio 9 Uber Alfa. Segue para toque remetido em Veracruz. Afirmativo. Tente, frequência livre. Frequência livre. Capão do Bravo pelo Whisky. O prossegue para toque remetido em Veracruz, Bravo pelo Whisky. Gente, temos um tráfego agora a aproximação de 12 horas, está a 2.5 milhas da sua frente, mantendo 1.000 pés com destino a Veracruz. Gente, frequência livre para coordenação com o tráfego, o Bravo Kilo Whisky. Vitor Charlie, chame 12345 para coordenar, pois tem duas aeronaves aproximando aí de Veracruz a 1.000 e 1.500 pés. Atenção para o tráfego, chame 12345, efetue a coordenação e após retorne, câmbio. Chame Recife 251. Chamou 897? Chame Recife 251. 251, muito obrigado, bom dia, Gol 897. Boa. Controle Salvador 5514 da Trip, solicita voar Alfa Romeo 363. Te mantenha Conde e aguarde a solicitação junto a Aracaju. Guardará. Te chame passando Paripe. Para Paripe, eu vou para Palmas de Ilha. Do Rio, 5973. Chame o solo 219. Valeu, 219. Solo Salvador, Rio 5973. Isso, nossa 3, Recife 310, via Peruche 58. Decola a pista no zero com a esquerda, sai da Puca, direção Caju, controle 120 da Cima 8. Aciona 5057. Autorizado Recife nível 310, até cola da cabeceira 10, a saída Puca, Caju. Transporte 5057, controle 120, 8.597.3. Tá correto, pode push, 5973. Chamará, 5973. Vai pushback acionamento, tá 3153, posição 05. Autorizado pushback acionar para o táxi 3153. Chamar para o táxi, tá 3153. Trip 5514, aproxima-se de Conde, serviço a dar terminado, chamada Cajão 203. 3 graus. American Niner 80, gate 1-1, request position start. Clear, pushback start. Report to taxi American Niner 80. Clear for push and start, American Niner 80. Rota, rota, Paulo, vamos vir aqui. Táxi TAN 3153 com 1-2-3 a bordo, 3 horas e 30, alterna Campinas. Autorizado táxi, via Indy Alfa, ponte para torre, 186, aqui negar 10, 18, TAN 3153. Indy Alfa, até ponte espera da 10, 1018, TAN 3153. Yankee India, direto para a final da 17. Final da 17, India. Niner 80 taxi. Take 0 for taxi via April 1, India and Alpha. 1.0 Romeo 0 call tower 1 and 8 small 6. Canadian 1018, confirm Souls on board. 180 Alpha to the holding point 10. And we have 134 souls on board American 982. Roger, thank you. Delta, bom dia, Manati, 1000 pés, decola pista no 7, com a direita, corredor axé, inicialmente, controle 120.8, aciona 0125. Romeu, Yankee, já desça para 1000 pés. Então, índio. O Papa Romeu, Juliette, Vitor Tchali, reduz a velocidade, vai ser o número 2 para pousar na pista no 7. Cruzando, 0 pronto, 3, 1-5-3. 186. 186. Suporte espera da 1-0 pronto, 3, 1-5-3. 3, 1-5-3, está autorizado a alinhar e decolar. Da 1-0, vento 1, 1-0 grau, 0-8 norte. Livre decolar, 1-0, 3, 1-5-3. Vitor Charlie, inicie 360 pela esquerda. 360 pela esquerda, direto Vitor Charlie. Risco 9-7-3. 8, meia dúzia, em aproximação, pouso pista 1-7.